301 no Aerosushi. Aluno 963, prossiga. Separa da El Leda Irumi, aguarda o stage copy. Zero nove três, bom dia, prefiro. Acesse da informação por sorte para a autorização 3-0-1. 093, número 2, cofre, prepara a árvore elefa. Tem 100 minutos do Cosme Brasília, prepara a saída da árvore elefa. 3, autorizado Serra Brava, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista 10, primeira curva à direita, bicho de saída Dael, Leda, Irumi. Responde 5127, controle em 120.8. Despejamento agora somente a 902 já é a termina de push para táxi. Aguarda, mantém a posição 01 no gol no 963. Com 118 a bordo, 4 horas e meia de autonomia também do Brasil. 4201, 30 táxi, à direita, Índia, ponto de espera, piscina 0, chama 2, 118, decimal 95, QNH, 10017. Passa no 097, direita, Índia, vai chamar 2, 118, 95, que dá com a gente, 4206. Europa, 383, request 9. Leva direito, clear esse táxi, 81, Índia, road point 101, local tower, 118, decimal lá na 5, de Canadian, 01, 7. Canyon 12-17, April, India, holding for 10, tower 89, Mike, Vira, Brasil. Sono 963, coordenando equipe de solo, após passando de Airbus 330, acaba utilizando o Azul 4201, bom dia, linha de cola piscina 0, 0020 graus com 4 nós. Ali de cola, piscina 0420. Primeira curva direita, perfil de saída, árvore, leva. Responde 5131 no controle no 208. Alexandre, o Azul 4201. Afirmativo 1208, foi decolado 1027, morreu. Obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4201. 201, no contato, vai dar na decolagem, subimos até 340, após 2000, vou aí, Leda. Ok, 340, quando Leda. Europa 03, clear to line up and wait 1-0. Clear to the line up and wait runway 10, Europa 03. Então, Oscar, sobre o 209, sem indicação, prevendo chegar a Mari, chama no ponto ideal de descida. Chegada da Mari, passaria do 2229, alguma possibilidade de voar em cap? Aguarde. Brown descend 6225 position 3 push back to stop. Which I 6225 is in position. Standing position 6225. Auto time 1963. 158 agora, 3 horas e 30, Campinas. Meu táxi à direita, Índia, ponto para a 0, chama a torre. 118 decimal 95, QNH 1017. Índia, 295, 1017, avanço, bom dia, 97. Meu 209, desce para o 050. Descida para a linha 050, passaremos 2229. Ocean 6225, can we start our push? Are you cleared to start up and push 03, report to the taxi? Okay, we are clear to report the taxi 225. Agora 3-2, Salvador do Pai 3-1, 2-0-0. 1-2, Dubai, Rafa 3-3. Salvador, Tapuí de Bus, e o 3-6-0, primeira curva à direita. Deixa eu sair da árvore left. Transponder 5-1-3-3, controle 1-2-0-8, boa noite, 3-5. The departure climb maintain level 400, perform and the departure. controle no 120, decima 8, corre para o protegimento. Chama para adicionar no 09. Fala, Luana, 093, solução 7 para você dar adicionamento. 20, chama táxi. No 930, chama táxi, Luana 5. 93, atualizado, puxa, chama táxi. Chama táxi, Luana 3. Right to deck. 163 people on board. 3 hours. Up there, Sierra Bravo Golf. Channel 622 Spy, you're okay with the deck. India, hold the port 1010, call tower 118, decimal 5, and the KNH 1018. 1018, via India, one holding short. 118, S195, 625. Over 420, Alonso, chama sempre Recife em 251, notando 3395. Eu chamo Recife 251, antena 3395. 251, 3395. Azul 4958, Scope Identification, Clear My Level, Report to Red 40. Sentiu 5973, qual hora do ponto? Fechando, temos seu plano aqui no sistema, temos contato com a IS. Qualquer outra informação, eu passo. Gente, então, a gente chegar, estou na guarda para a Copa, é o Rio 5973. Eu vou contato aqui com o Coe e eu faço informação quanto ao operador de Xing. Fast place to line up and check off when you're due. 0-0-3-0 degrees if you know. Azul 2775, contato radar 55 milhas, estudo El Salvador, vou na pé de mar para interceptar a chegada mar e reporte para a descida. Cinco, segue táxi da companhia, até a ponte para a pista no zero, torre 1995, que negava 09. Agora, Vai ter 62 no 1, mas é a posição. Nono, observa o segundo Boeing 737 da Gol, a cauda após autorizado no 5 chama táxi. Esse táxi foi autorizado em Alessio Whisky, que o azul deixa 75. Mike Gillette Romeo, Mike Juliette Romeo, mantém-se com as suas na escuta do controle. Tomador, departure control, good morning, Chanel 6225. É Chanel 6225, Roger Copa, Cássio Elevo 380, Alvo Departure. 380, Alvo Departure, 6225. Passarei do 2229, desça para 2010, o ajuste na 018, autorizada, final de efeito, reportabilizada. Descida 2 mil pés, ajuste na 018, autorizado em X-Ray, reporte estabilizado, passarei do 2229. Europa 083, com Recife Center. Gol 1963, chama o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, 9-3, bom dia. Bom dia. Chanel 6225, fly has a left position. Eleva 6225. Sou eu, Papatango, Mike X-Ray Golf, posição remota 14, solicito autorização de reboque para a posição de número 9 no pátio principal. Papatango, Mike X-Ray Londra, remota 14, autorizando reboque para o gate 09 do pátio 1, reboque interno. Muito grato, reportarei. Mantenha a ponta de espera da pista no zero. 121 azul 494. 0913, decolador 43, controle de Salvador, 90, décima 8. 08. Gol 865, mantém a ponte de espera da vida aeronave, decolou antes na mesma saída e mesmo nível. Controle Gol 093. Gol 093, contato radar, sobre o trânsito de voo 360, após 2000, voo Alessa. 360, 2000, pro de Alepa, Gol 093.

Autorizado táxi até o ponto de espera via Padrão Índia no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 908. Salvador, bom dia, passarinho 2229. 2229, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável 311. Televê, pouso, pistão no zero, baixar travado, passarinho 2229. Limite a magnética 100 do Simbra. Ok, esquerda 010, magnética 100 do Simbra. Magnético 100 do Rádio Farol, Sim, Brasil, 275. Oceanel 6225, call Recife Center, 126.0 e chamei o 128.8. 1260, enable 1288, Oceanel 6225, have a day. No 649, desça para 3010, o ajuste no 098. 3098, livre das restrições, passa. Livre, gol no 649. Azul 2775, inicie redução para 2009. Reduzindo 2, vai reduzir 170, pode ser? Sim, grata, desça até 4010, o ajuste no 098. Desce 4.908, redução 170, azul 2775. X-ray azul 4958. Azul 4958, call tower 118.95. Salvador Tower 118.95, good day. Voo no 649, desça para 2010, o ajuste no 018, autorizado, finalização e repassabilizado. 3.028, portaremos estabilizado e LSX-ray, voo no 649. Azul 2775, resta uma navegação na produção revista 368. Desça até 2510, o ajuste no 08. Vamos agora, Serra Victor 368, desce 2500, 0018, azul 2. Desce 7. 02229, solo 48, próxima direita, controle solo, luz 1 1. Direita, luz 1 1. Azul 4958, clear to land, runway 10, wind 010 degrees, 03 knots. Could you confirm your wind? 010 degrees, 03 knots. Roger, clear to land, Azul 4958. Estou no remoto no 2, Alfa Juliette, passagem 2229. 1093, Xango Centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 120.288, boa. Afirmativo, azul 275. Autorizado, IDF? Autorizado, a resposta da Ferrovia 366, o azul 275. Passaremos, o azul 275. Está passando o Ferrovia 366. Passou, está passando o Ferrovia 368. Resposta passando o Ferrovia 366. Confere, desculpe, senhor. Número 649, estabilizou? Afirma estabilizado e IDF 6. Frente, reduz a minha torre 1895, voo 1649. 4958, azul 4958, invited 521, vacate taxiway Echo, and contact 121-1. F121, have a good day. Com 1049, pouso autorizado, questão no 0, pento 020 graus, 031. Boa noite, 65, após tráfego companhia, curta final, autorizado a olhar e manter, pista no zero, prepara a decolagem assim que a pista for liberada. Aí, 66, estabilizado por sinal do 2775. Azul 2775, ciente, completo aí, sinal do azul, isso que chame a torre, frequência 118, decimal 95. Torre Salvador 1895 azul 275. Torre Salvador azul 275. Azul 2775, continua em aproximação, agora autorização de pouso, Boeing da Gol Oriente para decolagem. Azul 2775. Vento 030 graus 039, decolagem autorizada, 1-0. 149-53, solo 201. 219. Somente a portadora. A ponta de espera pronta, 6211. China 201, mantém a ponta de espera. Mantém. 3 de Alfa, 2 de F, vou reafazer mais. Salvador Bravo, confirme gate for 4958. 0040 graus, 039 ventos. Pista no zero, livre pouso azul 2775. Could you confirm pouso azul for 4958? Alfa e autorizado, reporte time do gate 01. Ok, autorizado, então, gate 01. Azul 4958, position 4, Romeo, thank you, have a good day. Geral 9970, bom dia. Geral 9970, prossiga. A nossa autorização só será o 00? Gente, mantém, escutem agora para cópia, o 9970. A gente está com o microfone, já estamos prontos. Geral 9970, copiou o solo Salvador? Não, teve uma interferência, pode repetir, por favor? Afirmo, ainda não possui o seu plano, assim que entrar no sistema, eu já chamo pra cópia. É Flamengo? Oi. É Flamengo? Afirmo? É Cardone. Oi, Cardone, bom dia. Confio grande, querida. Da Juliette. Ouro 649, autorizado ingresso Juliette, portal 07. Juliette para o 07, 649. Channel 6201, autorizado a olhar e manter o pistão 0. Autorizado a olhar e manter o 6201. Rio 5973.4. Rio 5973, autorizado até o aeroporto de Recife, Rio 3197, nível de voo autorizado 330. Decola da pistona 0 com primeira curva esquerda, saída Puca de Amaru. Transponde 5173, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Gente, o Rio 5973 está autorizado nível 330 para Recife. A saída é Pucajambo, Aracaju, após o uniforme 017. Decola da 10 com curva à esquerda. O transponder 5176, controle 1208, já pronto para feedback acionamento. Rio 5973, planejamento está correto, poder equipe de sol, reporte táxi no PAC 3. Gente, reportará para táxi 5973. Solo Salvador, azul 2775, ligou. A 2775, autorizado para ataque até o 43, via 41, via ataque Alfa, Kilo, quando lá, observa o sinalizador e observam também o Boeing da Rita, iniciando o curso no 43. A remota prevista é a 2 Romeu. Autorizado o táxi, por 43, via 1 Alfa, Kilo, a remota é a 2 Romeu, azul 2775, observador. O Rio. O 275 informa que a remota prevista é 2 Romeu, mas observa o sinalizador do pátio. Observará o 175 horas sobre o 275. Alfa e Kilo, Enter. 629. Decolado, cumprindo da Elton, não lê. Oxalé, linha 219, contato radar, suba para nível de voo 360 via saída da El. 360 via saída da El, 9970, solo voltando. Manda. Copinha? Manda, balança. Autorizado até o aeroporto de Teresina, via Zulu 20, nível de voo 340. Saída Momo, transição Nenim. Decola da pista na zero com primeira curva à esquerda. Transponder 5403, controle Salvador operando a frequência 120, decimal 80. 26, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Solo Salvador, Rio 5973, saco 04 a bordo, 420, autorizando Salvador para os ares. Autoriza taxi até o ponto de espera, via 4 no Índia, e ponto de espera para o Rio 18, sinal 95, ADG altímetro 908. Já para o ponto de espera, segunda torre 1895, bom. Salvador, 01973. General 9970, autorizado, chame táxi. transmissor em novelhagem e decolar, pistão no zero, tempo 060 graus, 059. Está autorizado a alinhar e decolar, 059. Alé, 6211, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. Chama Recife, 1251, antena 133, 95, 2 a 11, 4 e 10 de autonomia, alterna São Luís, geral nominal de CCA. Movimentar o POB? 2. Autorizado o táxi até o ponto de espera, via Fátima Índia, no centro de espera Torre, 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1018, bom voo a todos. Obrigado. Nota de 13, decolagem 03, controle instalador 1208. 201, bom dia, obrigado, senhor. 120, decimal 8. Controle Salvador, bom dia, o Rio 597. Decolou perfil na saída Puca. Rio 5973, contato radar, subiu para nível de voo 330, saída Puca. 330 Puca, 5973. Boa, aqui é o Mike Zulu Juliette. Mike Zulu Juliette? É, confirmando Mike Zulu Juliette. Prossiga, Mike Zulu Juliette. Prossiga, solicito autorização de rebote, parada aqui na remota 13. Para levar até o finger número 8 do pátio principal. Autorizado, Mike do Luyank, reporte término. Autorizado, reporte aí, obrigado. Bom dia. Geral 9970, autorizado aliás decolar 590, 060 graus, 059. Aliás decolar 9970. 9970, código 09, controle Salvador 208. Solo Salvador, bom dia, passarei 2203. Liberal 9970, bom dia. Liberal 9970, bom dia. Contato radar, suba para nível de voo 340, né, perfil da saída Mona. Positivo. Após 2000, saímos da corrida, a voar direto código. Liberal 9970, autorizado. Após 2000, direto código. Obrigado. Para a conta 23. Passada 2223, autorizado até o aeroporto de Vitória da Conquista, nível de 180. Sai da aba, após a aba elefa, elefa o piló após DCT Conquista. Decolda pistola 0 com a primeira curva direita. Transponder 5405, controle Salvador, operando sequência 120 a decimal 80. Conquista 90, água, elefa após o flor, direto conquista, pista 10, curva direita põe, transponder 5405 e controle 120.8, passagem 2223. Passagem 2223, cotejamento está correto, remoto no 2, chame pronto. Parei, 2223. O Mike do Yankee já terminou do reboque? Para o Mike do Yankee? Termino do reboque já? Seguindo agora, aqui em frente à posição, já encostando. Posso terminar, Mike e Lu Yang. Vou aqui, vou terminar com você. Mike Zulu Yang, informando termos do reboque de Turquia número 8. Gente, Mike Zulu Yang, termos do reboque no pit 08. Federal 9970, chama Centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 2685.45. Da BR-324, através do Porto Seco Pirajá, vai manter o setor em sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Silêncio, Mike Juliette Romeu.